Şimdiyiz. Sevinir mi? Você me deu da porra. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver pra te pegar. Eba! O jeito que se faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. O cheiro de amor que vem chegando, nascendo o seu corpo só pra mim. Ajudadãozinho, maior fã clube do Brasil, marcando presença. Interessina!